Alô. Dando continuidade, eu pedi que os irmãos prestem atenção. Está mostrando um pequeno vídeo, né, que nós separamos. Nossa igreja, nós estamos fazendo uma campanha, né, de 40 dias, né, de jejum, né, e oração. E nós colocamos esse vídeo aí. Achei bem interessante esse vídeo que eu recebi, né, da internet. Então preste atenção nesse vídeo aí. Vídeo bem rapidinho, tá? Hay muchas cosas que puedes hacer en lugar de ver tanto la televisión. Si tu mejor amigo ya no quiere estar contigo, ¿no será que ves demasiado la televisión? Amém, obrigado. Né? Esse é um vídeo que foi produzido pela TVE espanhola, né? TV Educativa, né? Da Espanha. Né? E ele fala, eu creio que todos entenderam, né? Apesar de ter algumas palavras que foram faladas em espanhol, não ficou muito bom. Mas ele fala do que a televisão tem feito na vida das famílias, né? Tem criado uma separação. Né? Entre uma das coisas que nós colocamos, né? Pelo menos eu coloquei no meu coração, propus no meu coração, esses 40 dias, né, de jejum e oração, né? E nós explicamos para a igreja que o jejum não era só questão de ficar sem comer, mas era questão de a gente abdicar de alguma coisa que nós temos muito prazer para fazer algo melhor que estar na presença do Senhor. Né? Então, na minha casa, tem, hoje nós estamos no 21º dia, né? Tem 21 dias que eu não tenho ligado a televisão no meu lar. Né? E esse tempo que eu não tenho ligado a televisão, eu tenho estado mais próximo da minha família. Né? Eu tenho lido a Bíblia com os meus filhos, que são pequenos. E um tempo atrás, minha filha, ela fez uma pergunta que eu achei interessante. Ela tem apenas 8 anos e nós estávamos lendo a Bíblia. E ela perguntou assim: papai, é verdade, pai, todas essas histórias que o senhor contou aqui, que o senhor lê dos milagres de Jesus? Eu falei: sim, filha, é verdade, né? E ela perguntou assim para mim, assim, na lata, na bucha: pai, então por que que a gente não faz esses milagres hoje no tempo de hoje? Então, por que então que nós não fazemos? E aí, né, com todo o meu conhecimento teológico, nessa hora não valeu para nada. Ela disse: filha, realmente nós estamos bem longe, né, do que era. Mas eu creio que o tema de hoje, que nós vamos falar, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, 19, 24, ele vai talvez responder um pouco, né, o materialismo na vida das pessoas. A televisão, ela entrou nas nossas vidas, e nós podemos falar isso, que ela entrou nas nossas vidas no século 20, mas hoje, pior do que a televisão, nós temos a internet, porque na internet você tem tudo, muito mais do que a televisão. Né? E várias pesquisas dizem hoje que a internet tem sido responsável. Aqui nós vimos a televisão, né, que acabou com uma grande amizade. É claro, claro, apenas uma pequena ilustração de um animal não vai embora, mas é isso que acontece com as famílias, porque as famílias perderam o diálogo, né, perderam aquele momento de estar juntos, mas a internet fez pior ainda. A internet tem sido responsável por um grande número de divórcios hoje. A traição virtual tem sido um grande problema. O materialismo tem invadido nossos lares. E o Senhor Jesus, nesse texto que nós vamos ler, o materialismo na vida das pessoas, como identificar e vencer o materialismo há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus, já prevendo que isso já existia no seu tempo, e com o passar dos séculos, isso iria se multiplicar. E hoje, infelizmente, isso tem estado dentro da igreja do Senhor Jesus. Isso tem afetado, né? Aquilo que nós fazíamos no passado, e temos o nosso, né, aqueles que são mais antigos no evangelho, mais experientes, o culto doméstico, né, que as famílias tinham tempo, os pais sentarem, né, com os filhos, né? Aquilo que nós fazíamos no passado, de fazermos nossos trabalhos de evangelismo nas ruas, o ar livre, né? Aquela comunhão antiga, com o tempo tem se perdido. Mas o Senhor Jesus já tinha falado disso, já tinha lembrado desse detalhe, que o materialismo entraria na vida das pessoas. E Mateus capítulo 6, 19 a 24, o Senhor Jesus, ele nos adverte claramente sobre isso. O que diz a palavra de Deus? Em Mateus 6, 19 a 24, ele fala assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom, ou em algumas versões, as riquezas. Amém. Bom, o materialismo na vida das pessoas, o materialismo tem entrado na vida da igreja. Como nós podemos identificar isso na nossa vida? Eu quero que no final dessa mensagem você possa identificar se isso realmente tem entrado na sua vida, na sua família, na sua vida espiritual, e como você pode vencer isso. Porque, infelizmente, nós estamos sendo vencidos. Na verdade, quando nós vimos aquele vídeo que foi mostrado, nós achamos graça, né, do cachorrinho tentando chamar a atenção da criancinha, não é verdade? Mas, infelizmente, não são os cachorrinhos que estão tentando chamar a atenção das criancinhas, mas são os filhos que estão tentando chamar a atenção dos pais, né? É a esposa que deseja a atenção, né, do marido, é a família que deseja a atenção um do outro. Mas o materialismo, ele tem entrado em nossos lares, não só através da televisão, mas eu creio que a televisão e logo depois a internet tem sido os piores meios, né, de que o materialismo entre em nossa casa, porque, como diz o texto, você vê com os olhos. E se seus olhos forem bons, você terá luz. Mas se seus olhos forem ruins, você terá trevas. E as trevas estão entrando dentro dos nossos lares, por esses meios de comunicação. E nós estamos inundando nossas vidas de materialismo. E o que acontece, então? Aonde o materialismo ataca? Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, pedir para o irmão passar o primeiro ponto, por favor. Aí. Então, a primeira coisa, eu quero que você identifique. Primeiro ponto aí é que o lugar, o primeiro lugar aonde o materialismo ataca é no seu coração. O materialismo ataca no seu coração. O materialismo, em primeiro lugar, ele começa a atacar no seu coração. Esse é o primeiro lugar que ele ataca. O coração, na Bíblia, ele representa o local dos sentimentos. Né? Para o judeu, né? Para a Bíblia, ali principalmente no Novo Testamento, no grego, o coração ele reúne aquilo que nós entendemos que é o cérebro, mas na Bíblia especifica o coração, os locais dos sentimentos, não é verdade? Mas nós entendemos que toda vez que a gente sente alguma coisa, não é no coração que a gente sente, é na barriga, né? A gente sente, né? Quando a gente fica nervoso, né? A gente passa por alguma emoção, né? Na barriga, a gente sente, a gente fala, ah, estou com um friozinho na barriga. São as emoções, né? Mas a Bíblia, né? O coração fica mais bonitinho, né? A barriga não ia ficar muito bonita, essa fio de barriga. Mas o coração. O coração. E o que que acontece? Os sintomas de um coração atacado pelo materialismo. Será que você tem esses sintomas aí na sua vida? O primeiro sintoma que nós separamos, que a Bíblia diz, é um coração duro. O coração nosso começa a se endurecer. Por quê? Tudo aquilo que nós temos de material começa a atacar o nosso coração. E aí em Mateus, capítulo 13, versículo 15, nós começamos a ver, Mateus 13, versículo 15, que o coração começa a ficar duro. E Jesus fala, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Então o materialismo, ele tem entrado nas nossas vidas, ele entra na vida da igreja, e ele endurece o coração. Porque o coração estão os nossos sentimentos, ele endurece. E aí, o que acontece? Nós escutamos a palavra de Deus, mas ela não faz efeito, porque o coração está duro, o materialismo endurece o coração. E o Senhor Jesus aqui, né, ele estava falando aqui da parábola do semeador, é isso que tem acontecido. O que é a parábola do semeador? É a pregação do evangelho, o evangelho é pregado, muitas vezes dentro da própria igreja, nós estamos anos e anos sentados dentro da própria igreja ou o mundo, mas nosso coração está tão duro. Está tão endurecido por causa desse materialismo, das vantagens que nós temos. E aí, a palavra de Deus não faz efeito. Certa vez preguei o evangelho para uma mulher muito rica, provavelmente uma das pessoas mais ricas da cidade em que eu moro, tem muitas propriedades, muito dinheiro, não só ali no interior, mas fora. Fiquei alguns meses pregando o evangelho, dando a Bíblia. Quando nós terminamos aquele estudo, aquela senhora disse para mim, olha pastor, tudo que o senhor disse é a mais pura verdade. Mas, opa, ela vai aceitar Jesus, né? Mas ela disse, mas eu não posso aceitar o seu Jesus. Eu não posso largar tudo o que eu tenho. Dureza de coração. Eu não posso largar, né, todo o meu status social, tudo o que eu tenho, eu não posso largar por esse evangelho que o senhor está pregando. Ela entendeu a mensagem. Mas a dureza de coração não permitiu. Quando foi lido, agora há pouco, logo no início do texto, que falou do jovem rico, né, que chegou a Jesus, para pedir o que para Jesus? Que Jesus desse bens materiais para ele. Esta é a igreja materialista do século 21. As pessoas vão para a igreja apenas atrás dos bens materiais. Muitas igrejas estão crescendo, estão prosperando, porque pregam apenas a prosperidade. Pregam apenas o materialismo. O coração das pessoas estão tão duros que quando elas escutam outra mensagem que não fale de prosperidade, que não fale de materialismo, elas não aceitam. Dureza de coração. Então o primeiro sintoma é a dureza do coração, que faz o quê? Que coloca um coração distante. O coração, talvez aquela pessoa que já ouviu a palavra de Deus, ele começa a ficar distante, né? Capítulo 15, versículo 8, ele diz, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, cantam a Deus, louvam, dizem que faz um monte de coisa, mas estão com o coração tão longe de Deus. O materialismo faz isso. Dentro da igreja, nós cantamos, nós louvamos a Deus, e quando nós saímos da porta para fora, nós estamos tão distante de Deus. O materialismo, ele faz isso. Nós falamos da boca para fora, mas o nosso coração está distante. Por quê? Porque o materialismo, ele nos afasta de Deus. O materialismo, ele vai nos levando para longe de Deus. Certa vez, né, eu gosto dessa passagem da história em que Agostinho estava andando, né, Santo Agostinho, né, um dos pais da igreja, estava andando com um papa. E o Papa, orgulhoso, dizia para Agostinho, olha Agostinho, como nós temos coisas tão lindas e maravilhosas, como nossas igrejas são bonitas. E aquele Papa disse para Agostinho, olha Agostinho, nós não precisamos mais dizer que nem Pedro e João, que estavam ali naquela porta do templo, que não temos nem ouro nem prata, que maravilha, né Agostinho? E Agostinho virou para o Papa e disse: é verdade, não é, vossa, né, santidade. Mas em compensação, nós também não podemos dizer: levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. O materialismo nos afastou de Deus. O materialismo nos afastou de Deus. Estamos tão distantes. Estamos na presença de Deus de corpo. Né? É o culto de corpo presente, espírito ausente. É assim que nós vivemos. Mas o que o Senhor Jesus disse? Que chegaria a hora que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Mas o materialismo vai nos distanciando de Deus, porque o coração está duro, está longe de Deus. E ele continua, Mateus 15, 19, né? Coração insensato, né? Podia ser insensato coração, mas é nome de novela, não ia ficar muito bom, não. Então é melhor ficar coração insensato, não é verdade? Né? Porque, né, a novela não está boa coisa, não. Está terrível. Né? O 15, 19, o que, que ele fala aí? Mateus capítulo 15, verso 19, ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O materialismo faz que nós tenhamos um coração insensato. Por que, que você acha que tem crescido tanto número de adultérios dentro dos lares, das famílias, inclusive dentro de famílias chamadas cristãs evangélicas? Porque o materialismo tem entrado. Você liga a televisão, tudo é normal. Uma crítica feita, né? Saiu aí num jornal, não me lembro qual que eu vi, né? Que dizia que nunca se colocou, né, tanta porcaria na televisão. Inclusive essa última novela tem batido, né, que tem esse nome de Insensato Coração, todos os recordes de imoralidade. Todos os recordes de insensatez. Infelizmente, muitas pessoas evangélicas veem isso, e isso está entrando dentro das nossas vidas, dentro dos nossos lares, que leva esse materialismo que ataca o seu coração e leva um coração a ser insensato. Mas existe um remédio, como eu disse, nós temos que identificar, mas não adianta apenas identificar o problema, porque o problema nós já sabemos. Mas como vencer o materialismo? Qual é o remédio? A palavra de Deus nos dá o remédio. Ela mostra o problema, mas nos dá o remédio. O remédio se encontra aí em João, capítulo 14, verso 1 e 27, que fala de um coração em paz. O materialismo, ele não permite a existência de um coração em paz. Por quê? Porque o materialismo, ele leva a gente a sempre a buscar, buscar, buscar. O materialismo, ele faz a separação entre ter e ser. O materialismo diz que você tem que ter. Você é alguém se você tem. Isso diz o materialismo. Mas a palavra de Deus diz que você tem que ser. E aquele que tem paz, esse é o ser que tem Jesus no seu coração. João, capítulo 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E no 27 ele enfatiza de novo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O materialismo, ele leva o quê? A um coração que se turba. Ele leva a um coração que não tem paz. Isso faz o materialismo. Ele ataca o seu coração e você não tem paz. E se tem acontecido falta de paz, isso acontece por causa do materialismo que está com o nosso coração. Por quê? Tudo que a gente adquire, e quanto mais bens você adquirir, menos paz você terá. Então você compra hoje um carro zero, não é verdade? Aí vem a preocupação: ai meu Deus, tem que pagar o seguro. Tem que ter o seguro, né? Aí tem seguro para tudo quanto é espécie, né? Seguro de roubo, de furto, de batida, até para o passageiro estar dentro. Aí você começa a calcular. Quando você acaba de pagar todos os benefícios do carro, você pagou outro carro. Por quê? Seu coração está atemorizado. Ai, Senhor, comprei um carro zero, mas não tem paz. É o materialismo, ele faz isso. Tudo que você faz na vida tem algo embutido. O materialismo, ele faz isso, ele tira, ele rouba a sua paz. Por isso que o texto principal diz enfatizar o quê? Aonde nós estamos ajuntando nosso tesouro. Porque quem ajunta no céu, não tem preocupação nenhuma. O materialismo não ataca nada no céu. O materialismo, ele só ataca o seu coração aqui na terra. Esse é o primeiro ponto a se pensar. O seu coração, ele está meio duro, não é verdade? E aí é terrível. O pastor prega, né? Tem gente assim, já sai bravo. É, o pastor, isso falou para mim. Pregou, o que que tá falando? Quem contou minha vida pro pastor? Tem gente que assim, sai da igreja, obrigado. É, tem gente que sai com raiva do pastor. O pastor está pregando, mas claro que o pastor está pregando para você. Ninguém precisa contar a sua vida. Deus, ele revela quando você prega. Claro, vai pregar para quem? Para as paredes? É o coração duro. Ou, se não, é aquele coração distante. Ah, não, a mensagem não é para mim não, é para o meu irmão do lado. Tem nada a ver comigo. É, a mensagem é para o meu irmão do lado. Ele fala, não, a mensagem é para o meu irmão do lado. É aquele texto lá de Isaías, que Deus chamou a Isaías, né? Aí o que Isaías diz? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, né? E aí o crente distante, ele fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão. O crente distante fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão. Nós estamos tão distantes, né? Que não é nunca comigo, é com o irmão do lado. Nunca é comigo. Coração distante está assim, né? E tem o coração insensato, né? Que esse aí já faz tudo de errado, a gente não precisa nem comentar. Mas tem uma segunda coisa, né? Esse é o primeiro coração, tem aí, que além de atacar o coração, ataca também o quê? A minha visão, não é verdade? Ele traz uma cegueira espiritual, que são o quê? Sintomas de uma visão atacada pelo materialismo. Quais são os sintomas? Aí Mateus fala que a sua visão, ela começa a ficar distorcida, e aí você não consegue enxergar aquilo que está na tua frente. Por isso que o servo de Deus precisa ter uma visão espiritual. Precisa ter uma visão espiritual. Mateus, ele fala aí, 23, de 15 a 28, não vamos ler o texto todo, mas ele fala o quê? O versículo 16, ele fala de muitos, isso aí não é para o mundo não, gente. Isso é para os crentes, para os servos de Deus. Ele diz que o materialismo, sintomas de uma visão atacada pelo materialismo, é que é a cegueira espiritual. Por quê? Primeiro, porque nós nos tornamos condutores de cegos. Versículo 16, do capítulo 23 de Mateus, o que que ele diz ali? Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Quer dizer, são condutores de cegos. Isso é o quê? É a hipocrisia religiosa. Nós, desde o tempo de Jesus, nós temos vivido a hipocrisia religiosa. A palavra hipócrita, se você não conhece o sentido dela, ela surgiu no teatro grego, antes mesmo do tempo de Jesus, que queria dizer o seguinte: quem era um hipócrita? Ou quem é um hipócrita, se você não sabe? O hipócrita é aquele que diz uma coisa e faz outra. Isso era o teatro grego. As pessoas, né, geralmente usavam pequenas máscaras, né? Isso era o teatro primitivo grego, e representavam papéis. Muitas vezes, né, e quase sempre, o hipócrita religioso é aquele que representa um papel dentro da sua comunidade religiosa, porque ele está tão cego, e ele acaba com a sua hipocrisia cegando a outros todos. Por isso que ele é condutor de cegos. Por isso que Jesus, ele condenou os fariseus pelos discípulos que eles tinham feito, porque ele disse, era melhor que eles nunca tivessem ouvido falar. E isso tem acontecido hoje. Existem mais pessoas hoje fora das igrejas evangélicas, que já passaram pelas chamadas igrejas evangélicas, do que pessoas dentro das igrejas evangélicas. São pessoas que estão, nós diríamos assim, decepcionadas com Deus. Mas esse decepcionados com Deus é entre aspas, porque eles confundiram a coisa. Eles não conheceram a Deus. Eles conheceram os pregadores hipócritas desse Deus verdadeiro. E existem hoje tantas pessoas decepcionadas. Tantas pessoas que não querem conhecer a Deus. Quando eu cheguei na minha cidade, há 7 anos atrás, nós fomos plantar uma igreja batista lá, é uma cidade pequena do interior, não é? 15 mil habitantes. Muitas pessoas nunca tinham ouvido falar na igreja batista, você tem ideia. Toda a região em volta tem igreja batista, menos Elias Fausto, né? Campinas, Indaiatuba, que são cidades grandes, existiam várias igrejas. E nós chegamos ali, E o que aconteceu ali? As pessoas perguntavam assim: pastor, eu quero fazer duas perguntas. Pode dizer. Sua igreja é daquelas que só sabe pedir dinheiro e berrar, porque se for, nem começa a falar. As pessoas tinham essa visão de igrejas, que só sabem pedir dinheiro ou berrar. Essa é a concepção. Por quê? Porque durante muito tempo, ouviram o evangelho apenas de condutores e cegos. Eu pergunto, será que esse materialismo tem atacado a sua visão e você está cego espiritualmente falando, e você hoje é um condutor de cego? Por quê? O que faz o condutor de cego? O versículo 23 diz que o condutor de cego, ele diz, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O condutor de cegos, por causa da sua hipocrisia, da sua visão espiritual atacada pelo materialismo, o que ele faz? Ele enfatiza apenas as coisas materiais, que é a primeira parte do versículo aqui, né, em que eles eram dizimistas. E isso não é errado, ser dizimista. Não, não é. Mas o que é errado é enfatizar apenas dentro da igreja do Senhor as coisas materiais e esquecer das coisas espirituais. Era isso que eles fizeram, é isso que nós estamos fazendo. Né? E eles queriam apenas as coisas materiais, mas esqueciam o quê? Que tinha um juízo de Deus. Esqueceram a misericórdia e a fé. O que tem faltado dentro da igreja hoje para essas pessoas que estão cegas espiritualmente falando, não é o sacrifício, mas é a misericórdia. A igreja do Senhor Jesus não tem sido misericordiosa. A palavra diz que ele não quer sacrifício, mas ele quer misericórdia. Nós estamos enfatizando apenas o sacrifício dentro da igreja. Estamos enfatizando apenas normas de condutas, vista isso, vista aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas a misericórdia com aquele que não consegue fazer, com aquele que não tem feito, isso tem faltado. A misericórdia tem faltado. Por quê? Porque o materialismo ataca a nossa visão. Nós não conseguimos enxergar a misericórdia. Nós não conseguimos enxergar aquela pessoa que está do lado como um ser que necessita da misericórdia de Deus, que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a toda manhã. Cada dia a misericórdia do Senhor. Mas dentro das nossas igrejas, a única coisa que tem se renovado é o sacrifício. É o sacrifício. É o sacrifício. Esquece, não é o sacrifício que tem que se renovar, mas é a misericórdia para aquele que precisa da misericórdia. Por quê? Porque um dia eu precisei da misericórdia de Deus. Você que está aqui hoje precisou da misericórdia, senão você não estaria aqui. Como é que você quer que nós ganhemos o mundo só com o sacrifício? O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O que o mundo precisa ver hoje é a misericórdia. Mas o coração, né, a vida materialista é até atacada a nossa visão. Nossa visão não consegue entender que Jesus já fez o sacrifício há 2000 anos atrás. Eu não preciso mais de sacrifício. Eu preciso entender que esse sacrifício foi feito por misericórdia para todos nós. E aí, isso acontece de uma maneira terrível, né, absurda, uma hipérbole. O que eles faziam? Versículo 24. Condutores de cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Né? Nossa visão está tão distorcida por causa do materialismo, que nós estamos preocupados com coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes, que são coisas de sacrifício, tipo com a roupa que a pessoa está usando, tipo da música que ela faz. E aí nós estamos coando o mosquito. Mas deixa passar, né? Como Jesus usou aqui algo tão grande como um camelo, estamos engolindo isso. Por quê? Porque o materialista está nos engolindo, ele está entrando na casa do Senhor. Mas o que a gente pode fazer o remédio para isso? Precisamos de uma visão limpa. João capítulo 9, versículo 35 até o 39, ele fala desta visão que pode ser limpa, desta cura que pode acontecer aqui. E aqui ele realmente ele fala de uma cura de um cego de nascença. Mas a cura maior não foi a cura física. É aí que está o grande problema. Nós estamos preocupados dentro das nossas igrejas muitas vezes com a cura física, mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando que a cura principal é a cura espiritual. Muitas pessoas, de vez em quando, me perguntam: pastor, o senhor acredita nesses milagres que acontecem em determinados lugares, em determinadas igrejas? Eu digo: eu acredito sim. O senhor acredita? Acredito. Eu só não sei de quem que vem, de onde vem, mas eu acredito, acredito. Eu só não sei a procedência de todos eles. Mas que eu acredito por quê? Porque a palavra de Deus diz que o diabo, Satanás, ele pode se transformar até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Mas a cura maior é a cura dessa visão espiritual, que vai nos abrir, que vai quebrar essa parede do materialismo que nos impede de ver as bênçãos de Deus, que se encontra aqui, no versículo de 35 a 39, ele diz: Jesus ouviu que o tinha expulsado, aquele homem que ele tinha feito uma cura. E encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Isso é uma cura espiritual. Aquele homem que era cego de nascença era considerado amaldiçoado. E aqueles homens que eram religiosos eram considerados abençoados. Jesus veio para aqueles religiosos que se achavam abençoados, maravilhados, mas a visão do materialista estava cegado eles, tinha cegado eles. E aquele homem que era amaldiçoado foi curado. E por causa da sua cura, da bênção que ele recebeu, ele foi expulso pelos abençoados. O materialismo, ele cega a gente. Ele foi expulso pelos abençoados. E Jesus disse: você crê realmente? Ele disse: quem é? Eu quero conhecer, sou eu. E disse que ele creu e adorou. Aquele homem realmente via. Mas não era a visão física que Jesus estava enfatizando, mas era a visão espiritual. O materialismo, ele ataca a nossa visão espiritual. Nós estamos cegos. Nós estamos cegos e não estamos conseguindo ver que o maior milagre que Deus quer fazer não é o da cura física, não. Mas é o da cura espiritual. Quantas pessoas têm sido curadas fisicamente e ainda estão indo para o inferno? Muitas pessoas estão recebendo essa cura e ainda assim estão indo para o inferno. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente. Não que Jesus não cure fisicamente, não é isso. Ele cura, mas a maior cura que ele quer dar não é a física, mas é a espiritual. A maior cura que a igreja do século 21 precisa não é da física, não. Não é a da material, mas é a da espiritual. E aí o que acontece? É a última coisa que diz aí o ponto 3, o que acontece? Esse materialismo, ele ataca a prática da nossa fé. Sabe, a prática da nossa fé, ela vira apenas uma teoria. Sintomas de uma fé atacada pelo materialismo. O versículo 24 desse texto principal que nós estamos lendo, de Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz que a nossa fé é atacada. Ele é atacada. O que, que ele diz aí? Ninguém pode servir a dois senhores. Quer dizer, nossa fé hoje está sendo atacada. Nossa fé está sendo colocada em xeque hoje. A sua fé está sendo atacada. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará, né, a um e desprezará o outro. não podeis servir a Deus e a mamom, as riquezas. Isto é, nossa fé está dividida, brigada, odiada e desprezada. É isso que o materialismo faz. Ele ataca. O materialismo tem criado divisões dentro da igreja. O materialismo tem criado brigas, tem criado ódio, tem criado desprezo. Não só em relação a Deus, mas muitas vezes em relação aos irmãos, em relação às pessoas que estão do nosso lado. O materialismo faz isso. Por quê? Nós estamos preocupados com coisas muitas vezes tão pequenas em nossas igrejas, né? Muitas vezes nós nos preocupamos, né, quando nós estamos fazendo construção, né, que cor vão ser as paredes da igreja, né, a iluminação da igreja, o piso da igreja, o púlpito. Isso vai gerando tanto desgaste, tanta coisa. Estamos perdendo tempo com isso. Tempo com coisas pequenas demais. Por quê? Porque Deus nunca mandou a gente construir igreja. Não tem lugar nenhum na passagem, nas passagens das escrituras, que Deus mandou a gente construir igreja. Não tem lugar nenhum. Deus mandou a gente ganhar vidas para Jesus. E para ganhar vidas para Jesus não precisa de igreja. Não precisa de igreja. Mas o materialismo nos leva a construir templos magníficos, maravilhosos. A gente começa o quê? A investir energia e tempo. E começamos a fazer isso, a brigar, a nos dividir, né? Quanta gente, às vezes, por causa de uma coisa pequena, vira a cara para o outro porque brigou na assembleia por causa disso ou daquilo outro. Porque não ficou contente com a escolha de coisas materiais. O materialismo, ele ataca a nossa fé prática. O materialismo ataca isso. Porque nós estamos tão preocupados com as coisas materiais. E o reino não são coisas materiais. O reino são coisas espirituais. Porque o reino, ele se define em uma única coisa: ganhar vidas para Jesus. Mas qual é o remédio para isso? É uma fé viva. Atos, capítulo 4, versículo 12, ele fala disso. Uma fé viva. Atos, capítulo 4, versículo 12. A nossa preocupação tem que ser essa. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é a preocupação da igreja. A preocupação, né, do outro texto que nós lemos é da divisão entre o quê? Em que ele coloca aqui: não podeis servir a Deus e a mamom. Mamom é um Deus na Bíblia, né, que é o Deus das riquezas. Em algumas vezes está escrito riquezas. Era um Deus que representava isso. Quando esse Deus entra na sua vida, quando esse Deus entra na vida da igreja, nós paramos de pregar o Deus principal, que é Jesus. Por isso que ele usa a expressão aqui, né, no capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação. O outro do texto, o primeiro texto, é mamom, as riquezas. Nós achamos que por causa das nossas riquezas, nós achamos por causa das nossas igrejas maravilhosas, nossas mensagens lindas, dos nossos corais, né, de tudo isso, nós achamos que será suficiente para ganhar o mundo. Não, não há salvação nisso. Não há salvação nisso. A igreja se perdeu no materialismo. E ela tem cultuado isso. Mesmo que seja inconscientemente. Mas a igreja se perdeu. E muitas vezes, nós, servos de Deus, estamos perdidos nisso. Mesmo que seja inconsciente. Mas nós estamos perdidos nisso. Estamos pregando outro nome. Estamos pregando outro nome. Você já viu que muitas vezes isso é sutil? Às vezes, quando você faz um convite para vir na igreja, a gente fala assim: olha, queria convidar você para na minha igreja, porque tem um coral bonito que vai cantar lá, tem um conjunto bonito. Olha, queria te convidar na minha igreja, porque tem um pastor de fora. Eu queria te convidar para a igreja que vai ter uma festa de... Não, gente, está errado. Isso é outro Deus. Eu quero te convidar na igreja para ouvir falar de Jesus. Não vai ser o outro coro, outro pastor, não, é Jesus. Nós estamos confundindo as coisas, mesmo que isso seja de maneira sutil, mesmo que seja inconscientemente. Não estou dizendo que ninguém faz isso de propósito, não, mas não. Às vezes a gente vê cruzadas evangelísticas lá, né, aparece a foto do camarada que vai pregar no cartaz todo, embaixo fala Jesus Cristo. É assim que está sendo. O materialismo vai entrando, orgulho, arrogância vai entrando sorrateiramente em nossas vidas. E para nós podemos concluir, para nós relembrarmos tudo que nós temos aí, conclusão, só para você não esquecer de tudo isso. O materialismo, ele ataca o seu coração, ele ataca a sua visão e depois ele ataca a sua fé. Seu coração está tão duro, sua visão está tão fechada, né? Você não enxerga nada, e a prática da sua fé também, ela perde a direção. Mas você tem que lembrar que é tão simples. Nós criamos tantas coisas para a pessoa aceitar Jesus, para a pessoa mudar de vida, e é o versículo 12, é só isso, do capítulo 4. É pregar isso. Isso acaba com todo o materialismo, né? Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando nós voltarmos à pureza da pregação primitiva, porque era isso que eles pregavam. Vocês acham que eles pregavam o quê? Vocês acham que eles tinham todos esses recursos que nós temos aqui hoje? Né? Eu não sei como é que Jesus pregava para multidões ali, né? E todo mundo escutava, né? Às vezes não tem microfone, fica difícil, né? Às vezes nós fomos tocar numa igreja, queimou o som da igreja. A banda é tão abençoada que queimaram o som da igreja. Não sei o que aconteceu, queimou o som da igreja. Falei, o que agora? Vamos fazer o quê? Vamos tocar acústico. Tocamos só ali, né? Com violãozinho, né? Foi só isso. Mas não deixou, não deixamos, não. Vamos cantar. Vocês vão cantar? Vamos, nós vamos aqui. E o pastor pregar? Sem microfone, não tem problema. Não tinha nada disso. Mas o material, eu não canto porque o som, eu não prego porque... Quantas vezes? É o materialismo. Eles não tinham recursos, mas eles pregavam, porque o único recurso era isso. Olha, nossa mensagem é outra, ó. Não há salvação a não ser em nome de Jesus. Essa mensagem, infelizmente, parece que ficou, mas só isso, pastor, é só isso. Só isso. Eles não tinham comentários bíblicos, não tinham inários, não tinham nada disso. Isso foi um materialismo que foi introduzindo. Aí todo ano sai uma Bíblia de estudo novo. Aí todo ano eu vou lá comprar uma Bíblia nova, aí gasto não sei quanto. Aí todo ano é assim, sabe, estudo novo. Todo ano sai um aparelho de som mais moderno. A igreja tem que comprar um aparelho de som mais moderno. Assim. Coisas sutis que vão entrando nas nossas vidas. E aí vão nos afastando. Né? Quero que você abaixe a sua cabeça agora. Nesse momento, eu quero que você pense agora na sua vida. Quero que você pense agora na sua vida. Nesse momento, como tem sido a sua vida? O que tem acontecido na sua vida? Que talvez o materialismo, como eu disse, nós íamos ver os sintomas, nós íamos ver a solução para os problemas da sua vida na palavra de Deus. Como tem sido isso na sua vida? Como tem acontecido isso na sua vida? Será que isso tem acontecido, isso tem abalado o seu coração, tem abalado a sua visão e tem abalado a prática da sua fé, que é uma prática simples. Você não precisa ser doutor em teologia para falar de Jesus. Tão simples. Quando sair do culto, algumas pessoas, né, vão a pé para casa, ou se não vai, algumas pessoas às vezes fazem caminhada, pega uns folhetinhos, coloca no seu bolso e vai andando, vai entregando, olha, Jesus te ama, Jesus te salva. É tão simples falar de Jesus. Liga uma música na sua casa, da palavra de Deus, liga um pouquinho mais alto, deixa o vizinho lá de escutar, coloca lá no seu local de trabalho, no seu carro, quando você está dando a condução para alguém. Tão simples falar de Jesus, tão simples ter essa fé, fé verdadeira. Mas o materialismo impede isso. E talvez você está passando nessa noite por algum problema, por alguma dificuldade. Não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade que o materialismo tem atacado. Mas, como diz o tema da juventude, infinitamente mais, quer dizer, Deus é aquele que vai fazer infinitamente mais daquilo que você hoje está imaginando na sua vida. Ele vai trabalhar infinitamente mais na sua vida. Mas depende de você hoje entregar o seu problema para Ele. Entregar a sua dificuldade, que tem sido atacado muitas vezes pelo materialismo. Eu quero orar por você nessa noite. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que isso tem criado muitos problemas e muitas dificuldades na sua vida. E eu quero orar por você nessa noite. Se você deseja que eu ore por você, eu quero que você continue com a sua cabeça baixa, mas eu quero que você levante a sua mão nessa noite, para que eu esteja orando pela sua vida, para que esse problema que tem acontecido na sua vida, Deus trabalhe. Quem quer que nós estejamos orando nessa vida, nessa noite por você? Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você nesta noite. Você quer que Deus trabalhe nessa área da sua vida? Você quer hoje que Deus quebrante realmente o seu coração? Deus abençoe, para baixar a sua mão. Mais alguém quer? Deixa ele trabalhar na sua vida, deixa ele trabalhar na sua vida. Eu não vou insistir, porque é Deus que faz a obra, mas deixa ele trabalhar na sua vida. Eu vou pedir para a banda vir aqui na frente, vamos cantar a última música. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, né, para nós estarmos cantando esta música agora. Deixa Deus trabalhar, né, na sua vida, né? Deixa ele estar trabalhando na sua vida nesta noite. Ele quer realmente trabalhar na sua vida, mas o materialismo muitas vezes impede que Deus trabalhe na sua vida. Essa música fala muito mais além.